a tristeza da inocência de um ser que não sabe, que não vê a diferença entre o bem e o mal, certo ou imoral, sexo é pra pecador, casamento sem amor, valor, poder, todos tinham medo, tudo tinha sua hora, pois as coisas não eram como agora. Deixa que aconteça, deixa as águas solarem, jovem é outro papo, não dá pra manipular, disseram então, que eu não podia cantar, que para outros grupos era treze de azar, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda pro, ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda pro, passa o tempo, só não passa a saudade, anos vão distanciando e aumenta a minha idade, ritmo e poesia, eu traço muito bem, o rap se baseia em pensamentos muito além, consciência enfim, reação leal, que mexe com o mundo, relatando a moral, verbal, geral, social, sem machucar, sem insistir, só para ajudar, não querendo agredir, palavras são palavras, não dá tempo pra mudar, respeitando e perdoando pode até justificar, disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias, ah, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda pro, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda pro, sinto do lado esquerdo, inimizade são aqueles amigos que me cercam, novidade não é a inveja quando invade o coração, ocasiona desespero, real ação não deve ser assim, pior pra mim e para você, nada vai valer, ficamos na mesa em defesa, certeza, diga-me o que acontece, não sobe, não desce, nunca aparece, o que adianta, baby? Rezo para Deus que tu consiga ficar bem, estando bem, sei que não farás mal a ninguém, hur, hur. Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias, ah, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda pro, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherline está à toda prova. Várias cidades hão de ouvir, ninguém na beira do caminho vai cair, sementes e sementes se espalharão na terra e nossas estradas não terão mais pedras, tão logo tudo brotará de novo, haverá seca de maldade para a união de todos, espinhos serão ervas e os negros são pichados, embora os pobres de espírito demonstrem o contrário, nós blacks sabemos pensar, e sobre a vida podemos então opinar, e assim eu vou levando harmonia, folia, ironia, crítica, autocrítica, ligadas à política, a vida de todos analisando é verídica, artística, enfim, eu estou aqui e tudo aceitando, não sabendo até quando, enquanto isto vou rezando e aos poucos esperando, porque tudo vai mudar. Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos